O valor do curso, ele se situa em duas condições. Quando ele está na promoção, ele tem uma defasagem de 50% a menos. Fora da promoção, o valor integral. O valor dele fora da promoção é de R$ 3.000 à vista, ou em diversas condições de facilidade. Na promoção, ele sofre um decréscimo de 50%, ou seja, ele sairia por R$ 1.500. Para você saber hoje se ele tem promoção ou não, você terá que entrar em contato no link que eu vou estar encaminhando abaixo deste áudio. E também as condições de pagamento em outro link abaixo deste áudio também.